Trabalho duro. Work, work. Deve ser isso. Trabalho duro. Ordem ou progresso? Ordem ou progresso? Ele não tem casa, ele não tem hospital, ele não tem tratamento, ele não tem educação para ele. Para ti. From this central plateau, from this solitude, which will shortly be transformed into the brain of high national decisions, I cast my eyes once more upon the morning of my country and foresee the dawn with unwavering faith and boundless confidence of its great and glorious destiny. Uma janela para o mundo. Debruce-se nela. Olhe lá fora, em torno de você. Problemas incríveis e terríveis, porque abrindo uma janela para o mundo é que você pode, pela comparação, sentir que todos os dramas que vivemos, incríveis, sentir que tudo aquilo contra o que protestamos, sentir que, de fato, se este país ainda tem tanto por fazer, é preciso que se faça alguma coisa para acreditar no que falta diante do que se fez.